soldado revolucionario. Soy de aquellos de caballería. Si me muere mi guapo en combate, ay hombre, dame una tequila. Me sigo en la infantería. Minhas lágrimas esconder. Quando você vem para o meu lado, as lágrimas começam a correr. Sinto aquela coisa no meu peito, sinto aquela grande confusão. Sei que eu sou um vampiro e nunca vai ter paz no coração. Às vezes eu fico pensando, por que é que eu faço as coisas assim? E a noite de verão ela vai passando com aquele cheiro louco de jasmim. E fico embriagado de você, e fico embriagado de paixão. No meu corpo sangue já não corre, não, não, corre fogo e lava de vulcão. Eu fiz uma canção cantando todo o amor que eu tinha por você, e você ficava impassível, eu cantando do teu lado a morrer. Ainda teve a cara de pau de dizer naquele tom tão educado: oh, oh, pero que letra tan hermosa que habla de um coração apaixonado. Pois é por isto que eu sou um vampiro, e com meu cavalo negro eu apronto, e vou sugando o sangue dos meninos, oba! E das meninas que eu encontro. Por isto é bom não se aproximar muito perto dos meus olhos, senão eu te dou uma mordida que deixa na tua carne aquela ferida. E na minha boca eu sinto a saliva que já secou de tanto esperar aquele beijo, aquele beijo, meu amor, aquele beijo que nunca, nunca chegou. Você é uma loucura em minha vida, você é uma navalha para os meus olhos, você é o estandarte da agonia que tem a lua e o sol do meio-dia, que tem a lua e o sol do meio-dia, que tem a lua e o sol do meio-dia, que tem a lua e o sol do meio-dia.